Πάνω, εγώ χρήμα το εργό μα. Αν δεν σα μάθω το σύγχρονο, το έχουμε νόημα να μην μισή. Thank you. Presidente, o ANAN 72 foi autorizado no 0130 graus 29. Levado força, ANAN 0197. A72, Mofala 25, libera a direita, matéria me escuta. Alfa Kilo 73, posição 1 no meu. Zona Fox, Alfa Kilo 73, posição 1 no meu. Manoel, gol, Manoel 72. Boa noite, prossiga. Para autorização para a vitória da conquista 2228 na posição 12 no mapa. Autorizado, vitória da conquista via rota do pomo, nível 180 da coluna 0, faz a detonagem em curva direita. Enfite saída Aduruno, transição EFA, aciona 5476. Controle Salvador 119, décima 8. Autorizado, 180, saída agora, após a decolagem, curva à direita, elefa, transponder 5476 e a frequência 119, décima 8. Pode mandar agora ou não, ok? Ah, sim, mandar agora. Ok, tá com o netinho pronto. Trabalhadores 58, sendo notificação do separamento de voo COSAC. O separador do meu pé proibidor na gestão na 09. 58, salvador opera 1-99 do sinal 8. Acione identificação do direto do negócio para 2 e o PES, a gente chama 0 na imagem. Tá Pivete, no taxi. Salvador, na escuta do Mike Bravo Quebec. Sim, me prossiga. Bom dia, cara. Eu quero chamar a autorização de reporte do Piquet número 10 para a área remota 14. Sim, aguarde. Aguarde. Para o fax, 2228. Prossiga. Para o fax, 2228. Sente, prossiga com as informações de táxi. CAB de 37, autonomia de 4,52, alterna Salvador. Táxi autorizado, via Pat Indy, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 019. Pat Indy, aí informará no ponto de espera, ajuste no 019. O tráfego que chamou o reboque no portão 10, me escuta. Avisa aqui, cara. Autorizado, reporte alterno. Será feito, obrigado. autoriza o sinal do procedimento de violência de freio, pistão 0, por favor, um reporte estabilizado. Passarelo 2228, pronto, no ponto do céu. Passarelo 2228, linha de cola, vento 140 graus, 072. Tudo bem, falar, 2228. Passarelo 2228, decolada 37, chama controle Salvador em 1-1-9-2-8. Passarelo Torre. Fora do solo, passarelo 2228, ao 37, chamará controle no 1-1-9-8. Boa noite. Boa noite. Passarelo 2228, contato radar na decolagem, para nível de voo 80, após 2 metros de direto elétrica, sem restrição, sem restrição. Voo 80, após elétrica, sem restrições, 2228. Salvador, o Mike Bravo Quebec, informando o término do retoque, posição 14, área remota. Obrigado, bom dia, cara. Gente, bom dia. Agora, sendo identificação, vou direto do Uno, deixando para 2 mil pés, ajuste o 90 na imagem. Escute no seu 844, libera direito, mantenha escuta. Alfa Kilo 7, Cujan, Alfa Juliette, Portão 7. Alfa Juliette, Portão 3, hein? 07. 07. Não, não, não escuta, não escuta. Escuta. Tem modificação. Prossiga via aquilo para o PAT 3, posição 2 ao meu. E o PAT 3 ao meu. Eu não dois oito oito, sempre Recife. Eu não dois oito decimal oito, eu tenho um ano dois meio decimal zero. Oito oito e dois meia zero, com dois oito oito. Cantre, vamos sete zero, cruzado. maioria 76, reporte estabilizado. Estabilizado é feito, Andrés, um café. 0. Centro 170, completo sinal, chama Torre, 118 do sinal 95. Obrigado. Santa Mar do gate de número 11, solicitando uma autorização de rebote do gate 11 para o gate número 10. Autorizado, senhor. Chama a terra no mar de Bravo. Porta 3170. Está 3170, porta do estante. Amaná, 3170. Estou com 970, Andrei, 170. Sim, Andrei, 170, estou autorizado, vento no 60 graus, 2 nós. Autorizado, boa, Leonardo Garoto, boa noite, autorizado direto do Luna. Esse parabéns no meu país, a gente chama 099, autorizado final da nossa seja a parte de unidade. Falou 59, libera direito, mantendo escuta. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, posição 7. Na sua, segue via Alfa, Juliette, processo na 317. Continua 910, clear para o Itap Serviço. Isso é o 2,000 feet, 2,109. Fly direct to Itap Serviço, and you have to bring down 101. Argentina 1913. Go ahead. 3,000 feet, Argentina 1910. Zona 354, boa noite, sendo identificação, autorizado chegar da Bolsa, isso é para o número 050. Somente mantenha a Lagoinha, número 3 na aproximação, zona 354. Zona 592, boa noite, autorizado chegado do mais de ano, deixa para 4006, cancelado as restrições, vai ajustar no 099. autorizado 4592. Confirme, a mensagem está muito baixa. Autorizado, está ajudando. Zona 354, reduzindo velocidade 230 mais. localizador, 6902. Angle 6908, complexo final, estilo torre, 118 do sinal 95. 1895, torre, batido. Angle 6910, distante 8000 feet, Cleveland, Sound, Port Stanley. Roger, distante 2000 feet, and we report the public, so it's 19910. Azul 6908, reporte visual para o campo, ajuste José Lima. Reportar a visual. Lima 592, autorizado Duna, lista para 3 mil e 10. Duna 3 mil e 10, Duna 5 mil e 10. Roma 354, redução de velocidade 1910, complete filing, contact power, frequency 118.995. Speed approach and 118.995 with the tower. Good day. Good day. Roma 592, você para a vez, meu pai, autorizado sinal e LSX6, porta estabilizada. Você para a vez, meu pai, autorizado LSX6, porta estabilizada. Roma 354, você para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil, 09, 3 mil. Ajuste na 1910, continua a torre, check site, link. Continua a approach, Argentina, 1910. Azul 908, evolução da Ajuda 17, Guarulhos, Atenção, Foto, mantém escuta. Prossiga via Alfa, Kilo, 73, posição 3 mil. Alfa, Kilo, posição 3 Romeu, nossa escuta é a 9 0.